baixou, travou. 5728. 5728, avistado, livre pouso. Na 10, vento 100 graus, 159. Uma centena com 15, livre pouso. 10 no meio, confere? Confirme. Obrigado. Gente, Guardião 02, reporte visual com o CAB. Confirme a sua AB, Guardião 02. Sim. Azul 4082, acima identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, QNH 10 no meio. Ciência, aguarda então o ILS WISC da pista 10, o azul 4082. William Kilo Zulu, informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 5 milhas. É um Airbus 318 rumo ao Nordeste. Está passando 4 mil pés em descida para 2 mil pés. O Lima que usa. Você está visual, né, Maquilo Zulu? Guardião 02 tem frequência livre. Salve, Guardião, novamente, azul 4207, porta certa. Visual com tráfego na curva? Firma. Que observe o pouso, 737, após a linha mantém, 4207. A 437, a linha mantém no 042. Linha 255, informa o tráfego na sua posição agora de 1 hora, 12 milhas, é um Charlie 402 rumo oeste, está mantendo 3 mil pés. Desça para 2 mil pés após a posição ITAP. E reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0, que é legal na 0 na linha. 6255. Eu acabei interrompendo a sua sinal da transmissão. Pode repetir, por favor? Linha 255 está ciente do tráfego? Paciente do tráfego, descendo até o 50. Gente, mantenha o nível 0, desse mantenha o nível 050 e após a posição ITAP, desça para 2 mil pés e reporta estabilizado no LS X-Ray da piscina 0. Afirmativo, após ITAP, continuamos para 2 mil e reportará estado, 6250. Oceania 6200, duna completa aproximação, torre 9895. 895, 6200. Vento 090 graus, 17 nós. Alfa Juliette 9, obrigado. Torre, boa tarde, Oceania 6200. 6200, avistado, continua a aproximação, cheque trem e aguarde pista livre. Matango Lima Kilo Zulu, sub mantém o nível 100. 6200, livre pouso, vento 1100 graus, 1.62. Depois, é 2-0. Azul 4207, decolado aos 3-0, chame o controle 1208. 208, bom dia. Gente, reporte Ipituaçu, guarda 02. Já vou pra outro Ipituaçu. Confirme visual com campo, 02. Afirmo. Chame a torre na 8-95, 02. 8-95, 02. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, sub mantém o nível 340 na saída da ELA. 340 da ELA. Guardião 02, prossiga. Sou 1260, já com 3 horas e 10, alterna Natal, 143 a bordo. Já só repetiu pra eu ver? 143. Aprovado, táxi direita até o ponto de espera, lá torre 1-8.95, ajustado 1-0-6. Desde até o ponto de espera, 8-9-5, 1016, 1260. Negar 1-0, correção. Desça para 2.500 pés após a posição ITAP autorizada LS Whisky da pista 1-0. Reporta passando Serra Vita 366. NM 2-0-0 no solo 3-3, time solo 2-1-9. 2-1-9. Guardião 02, tráfego avistado, autorizado pouso no Garé, chame o solo controlado, vento 1 centena com 16 nós, 02. Autorizado, pouso no Garé, reportará no solo controlado, Guardião 02. Alô, Xané, 6200, livrou na sua escuta. 200, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, qual que é o portão? 02, ok, obrigado. Aos 1-6-9, gol 1-2-6-0. A linha E decola, capteira 1-0, gol 1-2-6-0. Bom dia, Torre, o Chané 6255, sinal. 6255, ciente, tráfego avistado. Continue a aproximação, checando o trem, aguarde autorização de pouso. Guardo. Salvador, bom dia, é o TRIP 5220. TRIP 5220, acena identificação, autorizada chegada a Mari, Quem negar 10, 16 em Salvador. Confirme mais quantas milhas para o ideal de descida? Já estamos no ideal de descida e outro ideal seria a gente voar para o ETAP ou Duna, se possível. 5220 da TRIP, desça para o nível 050, QNH10 no meia, ETAP da presente. ETAP descendo para o 50016, 5220. AB6740, bom dia, senhor identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, quem negar 10 no meio. Chegou 060 na Mari, 1090 aqui, AB6740. Azul 4082, confirme que eu estou desde isso. 4082 está voando de arbitro 368, conforme chegada da Controle Salvador, uma. Bom dia, o gol no 260 passa 1500 na subida Cuca. Gol no 260, contato radar, se mantenha o nível 390 na saída Cuca. 370 na subida Cuca, gol no 260. Genero 6255, solo 37, vou livrar direito no 21-9. Vai livrar direito, vai chamar 219, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, solo, Genero 6255, livrando, sua escuta. 6255 Alfa Juliette, Patrão 3, autorizado. Alfa e Juliette para o terceiro, 6255, obrigado. Salô, Salvador, bom dia, agora 777, sente das condições, seguro. 3325. Seguro, 3325, bom dia. Afirmativo, pode ser no repetitivo, obrigado. Autorizado, Salvador, ponto seguro. 340, rotação conforme, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, vou ponto seguro, 51, 15 transponder, controle em 208. Autorizado para seguro nível 340, decolando a 10, com curva direita, perfil da Leda, eu penso que 50 até me deve, depois direto seguro. O 5115 transponder 208, controle igual ao 777, portão 5. Correto, chame o controle para o curso lá. Chamará o 977. Desça para 3.000 pés, QNH 10 no meio. 5220 para 3.000 pés, ajustado 10 no meio.

Dado, pede Alfa, antes da direta, passa para 0-52. Salvador, tem 3191. Escuta, prossiga. Autorização Galeão, 1640. Salvador, já é o 32, já sei, ele quer correr no 34. Atenção, tá 3191. Galeão, 380, rota via Besouro 10, na coluna 0, curva direita, no perfil da Dael Leda. Poste Leda, vou abrir e interceptar a via. 5-1-1-1, transponder, controle 208. Autorizado Galeão, nível 320. Saída da EL, Leda, voa direto do Brick. Recepção por 10, controle 1208, transponder 5-1-1-1. Confirmar a saída, por favor. Saída da EL, Leda, voa direto do Brick. Matinho, é. Meia dúzia portão, chama quando for posicionar. 4082, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette, 301, 401. Tripe a uma milha de Dona, iniciando a navegação. Tripe 520, completa aproximação, torre 9895. 1895, Tripe 520, bom dia. Dona Salvador, bom dia. Tripe 520, passou Duna. 5220, complete aproximação número 1 para pouso, reporte final 13 milhas da cabeceira, vento 1 centena, 1629, ajuste 10 no vento. 5220, Ciane. Chapter 7, posto nocivo aprovado, Chapter 7. Autorizado. 5220, passando inferno, é baixado, travado, visão. 5220, tem autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 189, 1016. Chapter 220. Estabilizou. 7740, completa aproximação, torre 9895. 1895, até logo. Até. 2 Salvador, Web 6740, estabilizado. Na pista 0, com trem baixo checado, bom dia. Bom dia, Webjet 6740, complete aproximação, guarde informação de pista livre, é o número 2 para pouso. Tráfego precede a TR da Trip 50, aproximadamente 2 milhas para a cabeceira. Vento 1 centena, número 12 a nós, ajuste no 0 do meia. 7407. A 6 milhas, 5 milhas e meia para a posição Conde, mantenha o nível 090. Semera Cajuna 20, decimal 3. Até. 5220, solo 51, livrar direito no 21 do 19. Livra direito, 1219, 5220. Salvador, gol 1777, pronto para o táxi com 186 a bordo, autonomia 2 horas e 45, Aracaju. Sede aprovado, táxi em frente, Índia até o ponto de esperada 10, lá do Rio 1895, ajustado 10. 10, 16, confirme. 10, 15 no ajuste. 10, 15, ponto de espera 1895, 1777, uma boa tarde. Igualmente. Salve Salvador, bom dia, 2352, 2 anos. Boa tarde, vindo, Alfa Kilo 43, Alfa Salvador, bom dia, bom noite. Por 7 pontos de espera da 1-0. 1-7, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pisto 1-0. Alinhar e manter 1-0, 9-7. Webjet 6740, solo 53, Olivrar, 1-2-1, décimo 9. Livro 1219, web 6740. Paulo Salvador, boa tarde, web 6740, de pronto 7. 0 graus, 1612 em março. Livro e decolagem 10, algum 1777. Contra a gente, o Brasil é aqui, o Web 6740.